com uma só voz vamos cantar. Ao nosso Deus vamos louvar e falar desse amor e viver desse amor. Esse amor que liberta, esse amor que desperta em cada amanhecer uma nova esperança, uma nova razão de viver. E com toda a força unir a fé de cada coração, espalhar o colorido de uma nova emoção, de uma nova canção. Vamos dar as mãos e então caminhar, e em cada chão uma flor plantar. Brilha a esperança em cada olhar, em cada coração. Vamos, vamos cantar, o amor não pode acabar. Essa chama que inflama não pode apagar. Essa força, esse dom não se pode ocultar. Não se pode deixar de amar. Vamos, vamos cantar, o amor não pode acabar. Essa chama que inflama não pode apagar. Essa força, esse dom não se pode ocultar. Não se pode deixar de amar. Vamos dar as mãos e então caminhar, e em cada chão uma flor plantar. Brilha a esperança em cada olhar, em cada coração. Vamos, vamos cantar, o amor não pode acabar. Essa chama que não pode apagar. Essa força, esse dom não se pode ocultar. Não se pode deixar de amar. Deixar de amar. Vamos, vamos.